Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Let's go! Jogos de Diversão começando mais uma vez a sua 48ª edição! Eu quero mais! E dessa vez eu que grito! Sabe, está dando mole. Meu nome não é Ninja Inimigo, eu sou o Mestre Splinter. Estamos aqui hoje com o Ninja Inimigo. No episódio número 1, o Mestre Splinter foi o meu sidekick. Filha da puta. Estamos aqui também com o Ilapso. Na minha visão, no episódio 1, ninguém foi sidekick de ninguém, os dois foram coadjuvantes da música de fundo. Estamos aqui também com o Senhor da Eternidade. A boa é namorar pelado. Com o sidekick, né? Cara, a boa é fazer tudo pelado, cara. Fato. Temos também o nosso... Caralho. Peraí, quase eu caí da cadeira. Peraí. Temos conosco também hoje o Crusher. Ah, eu fico muito triste quem fala que o Mestre Splinter, Senhor da Eternidade, é coadjuvante nesse podcast. Isso. É isso aí, apoiando a causa coadjuvante. E temos também pra provar que esse podcast foi planejado, foi conduzido maravilhosamente bem, com estudo, com pauta, temos aqui Fritz. É isso aí, o selo Fritz qualidade. Agora, o Mestre Splinter demora meia hora escrevendo a introdução e ele tem a capacidade de errar. Tranquilo. 30 minutos. O podcast vai atrasar porque o Mestre Splinter demorou escrevendo o discurso dele. Cara, mas até o MacGyver já errou, cara. E o MacGyver é o coadjuvante do mundo. Era uma data impera. O protagonista do mundo. Na edição de hoje, vamos falar dos sidekicks, os personagens cujos nomes não estão no título, muitas vezes usam uma roupa que é só uma variação da palheta, não pegam a mocinha e muitas vezes pagam a própria vida pra você, o fodão, o avassalador, o protagonista, vencer o chefão final e levar todo o crédito. Isso e muito mais depois dos e-mails. Era isso que você tava escrevendo, era isso que você tava escrevendo. Gostei, hein? Véio. Parabéns, cara. Foi muito boa, cara. Gostei. Ficou muito bom. A gente tá naquele espírito meio Red Bull de sono, né? Pô, a cabeça não tá funcionando direito, você tá meio que pilhado, mas tá pilhado pelos motivos errados. Tô pilhado? Pilhado pra dormir, moleque. Toda vez que fala assim, bora dormir, eu falo, caralho, dormi, maluco. Uou, cama, uou. Caraca, vai ser muito irado se eu dormir, maluco. Ah! Mas não. É, seu espírito. Editar o podcast. Ah. Estamos começando mais um bloco de leitura de e-mails aqui no Eu Gosto de Jogos, dessa vez às 4h45 da manhã de sexta-feira, eu, o Ninja Inimigo, com meu amigo aqui, o Keio Logan. Uhul! Excelente! Estamos aqui direto da sua madrugada mais ativa possível para ler os seus e-mails. Nós temos alguns e-mails que chegaram aqui para o endereço eugostojogos@baixofrentesoco.com. Não. Os endereços não chegaram para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Os endereços chegaram para... eugostojogos@baixofrente.com. Realmente você me deu uma lição de empolgação. Então, eugostojogos@baixofrente.com, melhorou? Exatamente. Mas... não é só porque são 4h46 da manhã que você não tem empolgação para ler os e-mails. Mas me fala uma coisa, e as pessoas que querem se falar com a gente, se falar com a gente no Twitter? Como que elas fazem para falar com a gente no Twitter? Isso! Simples! Você tem que enviar um tweet para arroba... gosta de jogos? Não. Arroba Baixo Frente Soco. Boa, boa, boa, boa, boa. Aí você pode fazer. Você pode também ir no site baixofrentesoco.com e comentar ali no post. Ou fazer como o nosso amigo que mandou e-mail aqui, o Phelps Brasiliano, e mandar um tweet, depois mandar um e-mail, depois ir no site e comentar. Você tá vendo. Acho que o Phelps quer uma entrevista de emprego. Ele parece bastante insistente. Deixa eu pegar aqui o e-mail dele. Pô, pior que hoje eu só tô com um papel muito pequenininho pra fazer barulho. Então tem que esfregar o papel aqui pra parecer que eu tô abrindo o e-mail aqui. Cara, eu queria que tivesse como as pessoas verem que eu estou lendo os e-mails com a minha máscara de Lucha Libre. Pô, então eu vou pegar meu chapéu de cerveja do Homer Simpson aqui, peraí. Isso, muito bom, fazer isso. Peraí, que eu vou pegar. Eu vou pegar também papéis aqui pra ler os e-mails. E-mails. Caralho. Pronto, botei. Pronto, peguei aqueles papéis no melhor estilo. Não tem papéis amassados aqui pra poder fazer barulho de embrulho de chocolate, mas eu tenho aqui um monte de folha que eu posso fingir que aquelas folhas que os jornalistas pegam, né? Pá, batem na mesa e fazem. Boa noite. Caraca, folha batendo na mesa. Tipo assim, pronto. Boa noite. O Phelps Brasiliano diz aqui pra gente: saudações, pessoal do Eu Gosto de Jogos, @baixofrentesoco.com. Aqui é o Michael Phelps, nadador, ciborgue, ninja, zumbi. Ele diz: hoje fui rápido e ouvi o podcast de vocês logo quando saiu. O episódio estava muito bom, pois a E3 desse ano foi mamielas, polêmica. Excelente, ele aprendeu a sua lição. Com certeza. Ele diz aqui: empolguei-me com o trailer de Azura's Wrath, Devil May Cry, versão viciada em crack, Mario 3DS e alguns outros, mas vou resumir meu e-mail a falar do Project que não faz café. Não mais. Pô, aí, tomar um Nespresso agora caia bem pra caralho, hein? Você não gosta de café não, né, cara? O pior é que não. Arrumaram uma máquina de Nespresso lá no trabalho, cara. O nego tá viciado naquele troço, eu tomei um, não me senti bem não. Café não é pra mim não. Fiquei meio mongolóide depois que eu tomei, não gostei. Café não é pra mim, não. Mas eu sei que, se o projeto não faz mais café, é porque a gente soube que em algum momento um certo projeto não fazia mais Natal. Olha só. Ele diz aqui: a minha opinião é de que a Nintendo não mostrou muita coisa porque não tinha nada pra mostrar mesmo. Ela claramente foi a E3 sem ter um hardware definido. Eu acho que ele quis dizer Microsoft. Então eu vou reler aqui como se fosse falar Microsoft. Faz mais sentido, olha só. A minha opinião é de que a Microsoft não mostrou muita coisa porque não tinha nada pra mostrar mesmo. Ela claramente foi a E3 sem ter um hardware definido, sem ter escolhido uma mídia ou que videogame usar, sem saber as specs de processador, sem ter definido o tamanho de memória interna, sem ter montado... Não, tá falando da Nintendo mesmo. Então, vou voltar de novo. Não, isso é que parece aqueles exercícios de inglês que você tem uma lacuna. Aí, tipo, a minha opinião é de que a Sony... Não, a minha opinião é de que a Nintendo... A minha opinião é de que... A minha opinião é de que a Tectoy não mostrou muita coisa porque não tinha nada pra mostrar mesmo. Ela claramente foi a E3 sem ter um hardware definido, sem ter escolhido que uma mídia que o videogame vai usar, sem saber os specs de processador e balls. Foi uma estratégia arriscada, pois deixou todo mundo muito confuso. Mas eu tenho fé de que a Nintendo vai colocar o videogame dela com pelo menos duas características. Um, controle novo, óbvio. Pô. Dois, o hardware vai suportar ports de PS3 e X360 com facilidade. A estratégia da Nintendo me pareceu oferecer à plataforma dela um diferencial para que as thirdies possam desenvolver portes de seus jogos com poucas novas implementações, trazendo assim conteúdo requentado e barato pra ser produzido, mas com putariazinhas que só o tablet pode oferecer. Agora, requentado me traz um pouco esse ar de boteco, né? Tipo aquele pastel que foi feito no início da manhã, e aí depois ninguém comprou, eles dão uma esquentadinha malandra lá, botam de novo na vitrine, sei lá. Requentado não me traz aquela ideia de algo fresquinho. Requentado me traz aquela ideia de marmita que você leva pra poupar dinheiro, entendeu? Ou isso. Mas eu achei legal que ele falou, tipo, putariazinhas que só o tablet pode oferecer. Porra, que putariazinha que o tablet... Mas se você for pensar no Vita, no PS, no Sony Vita, ele também tem putarias. Agora ele tem putarias à frente e atrás. Sirica Powers. Ele diz aqui: minha empolgação com o Wii U vem principalmente das possibilidades de nova jogabilidade que ele vai oferecer, principalmente no aspecto multiplayer. Mais ou menos, né? Porque já foi revelado que só um controle bolado vai ser disponível por Wii U. Mas... Nessa hora o Homer diria... O melhor exemplo disso é o jogo Kill Freaks from Outer Space, anunciado pela Ubisoft para a plataforma. Uma das imagens reveladas demonstra bem como vai ser o estilo do jogo. Jogador como o Wii Pad vai spawnar os monstros para que o jogador que está com o controle tradicional mate-os como um jogo de primeira pessoa. Ele mandou uma imagem aqui sobre o jogo, a gente vai botar no post aqui embaixo, bem legal. Gostaria também de compartilhar uma curiosidade que notei. Na geração 128-bits, a Nintendo tinha como diferenciar o sistema de link do Game Boy Advance com o GameCube. E apesar de ser um conceito interessante, a ideia não vingou. Ficou mais ou menos, né? Tinha algumas coisas que funcionavam, Pokémon e alguns outros Pokémons, dava pra juntar com jogos de Pokémon. É verdade. Bom, eu lembro que antes mesmo do link do Game Boy Advance com o GameCube, tinha o link do Game Boy com o Nintendo 64. Vi de Pokémon Stadium, né? Eu lembro que eu levei meus Pokémons do Azul pro Nintendo 64. Acaba que, assim, é aquele troço meio... Pokémon. Sei lá, sabe? É uma novidade, é uma novidade legal. Temos que pegar todos eles, né? Afinal, são 150... Quer dizer, eram 150 Pokémons. Hoje em dia são... 150 progressivos. É. Só que, assim, eles crescem em PG, né? É incrível, cara. Só que, assim, era aquele elemento... Era mais ou menos o espírito do Rumble Pack, sabe? Quando você arrumou o Rumble Pack pro Nintendo 64. Era legal, era uma novidade, mas até que ponto aquilo realmente trazia um diferencial pra jogabilidade. Eu acho que o Game Boy Advance e o GameCube, talvez eles tenham trilhado o mesmo caminho. A ideia não vingou. Sim. Ele falou que, apesar do conceito interessante, a ideia não vingou, mas alguns jogos foram desenvolvidos baseados nesse sistema. Entre eles, um jogo que foi imaginado pelo Senhor Shigeru Miyamoto. E o nome do jogo era Pac-Man vs... Como assim? Conhece o jogo? Pac-Man versus a jogatina, cara. Olha só. Ele escreveu aqui. Era Pac-Man versus, ponto. A jogatina era exclusivamente multiplayer. Um jogador, empunhado de um Game Boy Advance, tinha visão da tela do jogo inteira e controlava o Pac-Man, enquanto três jogadores tinham visão limitada e jogavam com os fantasmas, tendo como objetivo encontrar e caçar Player 1. Esse conceito parece estar sendo retomado em alguns jogos do Wii U e com certeza tem dedo do Miyamoto aí no meio. Ele mandou um vídeo da jogabilidade. Cara, essa ideia é maneiro, cara. Tá aí no post também. Foi legal, não sabia que tinha esse lance não, mas foi só ideia, né? Acho que no jogo não chegou a ser lançado. É, realmente. Não, foi lançado sim, foi desenvolvido. E cadê? Eu quero jogar. Você. Sem mais demora, continue assim, pois vocês estão indo muito bem. Aquela puxada de saco, né? Tipo, emprego. Você sabe que tu... Exatamente. Vocês estão indo muito bem. Me chamei pra uma entrevista de emprego. Eu já mandei e-mail, já mandei mensagem no site. Enfim, tweet, esse tipo de coisa. É sempre aquela relação de contato muito bem estabelecida pra futuramente haver um momento do jabá. Com certeza. Na hora que falar, pô, a gente vai fazer um programa chamando os ouvintes mais participativos. Aí o cara tá lá, porra, sou eu, ué. Tá com medalha já. Ele mandou aqui, PS3. 3DS vai atropelar o PSV. Eu acho interessante essas siglas que surgem, né? 3DS, PSV, enfim, sei lá quando é que vai surgir um novo console, um novo portátil, e a gente vai inventar mais uma sigla ridícula pra identificar. Um dia vai ter um, sei lá, eu quero ver o dia que sair o console, o portátil e DDQD. Quero ver um dia que a Sony lançar um portátil chamado PlayStation Vio. Aí vai ser o quê? PSV? Em vez de PSV. Ele diz aqui, PS2, se tiver muito grande e-mail, podem ler umas três linhas só, tá demais. PS3, achei a abertura muito rara. Fui procurar a entrevista original do Cabeção Bêbado, não lembrava muito desse vídeo velho. Ele é muito bom mesmo. Então, cara, você não entendia metade das piadas que a gente fala nesse programa. É um passo muito importante de escutar o Braço de Frente Soco, é saber as suas referências. Aliás, eu acho que a gente deveria, a partir de agora, começar a distribuir bibliografia, ou se não, videografia recomendada para os ouvintes. Com certeza, a gente bota uma página, um link ali na página, tipo, antes de começar a ouvir os podcasts, assiste os seguintes memes. Aí bota uma lista. Recomendamos. E ele terminou aqui, sent from my Wii U Pad Red Edition. Oh, Lord. Lê o próximo aí. Esse é difícil de ler, hein? Esse aqui vem do Saci de Patinete. Ele diz, Mestre Splinter, foi você. Ok. Então, esse cara escreve meio mal, então. Não, é bom. Mestre Splinter, foi você. Como o Mestre Splinter não está aqui, eu vou interpretar como se essa mensagem fosse pra mim. Então, tudo bem. É até viável que me deixe ser zoado pelo cara mais chato do podcast. Não, errado. Não sou mais eu, porque eu não sou o cara mais chato do podcast. Assim, vou tardando um pouco de autoestima pra ele, sem ofensas. Cara, do fundo do meu coração, dá uma olhada nesse vídeo, só pra vocês verem o tipo de gente que frequenta as lan houses aqui em Salvador. Ele encaminhou um link, que é um vídeo que a gente vai botar aí embaixo do post. Não entre, o nome do vídeo é Pé de Planta. Eu quero entender que ele falou, não entre o nome do vídeo. Beleza. Agora eu fiquei na dúvida se é pra acessar o vídeo ou não, mas a gente vai botar o link de qualquer forma. Ouvintes, estejam atentos, né? Cautelosos. A E3 foi muito boa, mas atenção para a adição e não para a adição. Mais cruz. Mais cruz. Acho que o Wii U, primeira vez o Wii U escrito com o W-I-U, não vai longe, pois se com o PlayStation tem vários jogos hardcore, os controles quebram... Imagina com um tablet ridículo. Já o PS Vita, acho que também será um fracasso, pois nada mais será um PlayStation 3 portátil. Olha, eu gostei muito dessa. Caraca! Genial, genial. É, Sassi de Patinete, a sua grafia pro portátil é incrível. É, qual é a graça de você ter um PlayStation 3 em sua casa e um igual em sua mão, enquanto tem muitos outros consoles que você pode comprar, a não ser que você esteja rica! Ah, mas essa rica! E tenha todos os consoles. Gostei da E3 por um motivo. Eles focaram na em games, gameplays e trailers. E não ficaram falando tanto de consoles como ano passado. Pô. Acho que o console é pra outra indústria. Outro podcast. Mas, verdade seja dita, e aí entra a minha opinião. A E3 é, invariavelmente, um momento de show business da indústria de jogos, tá? A intenção deles ali é sim fazer trailers de todos os jogos que vão sair pelo restante do ano e possivelmente os próximos ali, iníciozinho de 2012 até a próxima E3. Então a intenção ali é mostrar o que é interessante pro consumidor. Houve um tempo em que a E3 era, né, só pra jornalistas, era um press event exclusivo, hoje em dia não é mais o caso, mas não é tão fácil assim, não qualquer pessoa que brota lá na E3, até porque não é exatamente barato. Então, assim, é o foco da E3. Certamente eles vão mostrar muito games, gameplays e trailers. Embora, infelizmente, eu acho que a gente tem... Caramba, a gente tá... Não sei o que você acha, Ninja Inimigo, mas eu acho que a gente tá caindo num mar aí de sequências intermináveis e tá tenso isso. As pessoas estão indo pra E3 esperando sequências dos jogos e não jogos novos. Imagina que você vai chegar na E3 e falar assim, eu tenho aqui um novo jogo irado que eu vou lançar, o nome dele é, sei lá, L.A. Noir. Aí as pessoas falam, pô, mas eu quero ver... Vê que o L.A. Noir, por exemplo, nem teve tanto destaque, se é que teve muito destaque na E3 do ano passado, e foi lançado antes da E3 desse ano. Sim. Então, assim, e é um jogo, de fato, original em comparação com tudo que a gente tá vendo por aí. Uma coisa que me vem à mente é um artigo do David Wong, que escreveu pro Cracked, aquele site totalmente irreverente, cheio de humor ácido, mas que tem uns artigos muito legais. Alguns são loucos, do tipo 7 pessoas mais heróicas no mundo, ou 7 casos mais incríveis que o Rambo, que aconteceram na vida real, mas do David Wong, sério, é muito bom por sinal. Mas o David Wong, que é esse cara que escreve sobre jogos, ele fez umas críticas muito pertinentes em relação a essa, digamos, a tudo que tá acontecendo em termos de tendência na E3, né? Mas especialmente também essa obsessão bizarra por sequências. Tanto que ele faz uma hora um comentário lá que, tipo, bem, se a gente fosse chamar Tomb Raider pelo número que ele deveria ser indicado com esse novo Tomb Raider agora, deveria ser Tomb Raider 9, sei lá, que troço ridículo. vamos chamar novamente Tomb Raider nada, entendeu? Na boa é falar até o 3. No 4 já dá um pouquinho de vergonha. Aí no 5 você dá um codinome pra parada. Tipo, Tomb Raider, Operação... Exatamente. Aliás, repare o seguinte. Tivemos 2 revelations na E3. Nós temos Assassin's Creed Revelation e Resident Evil Revelations. Uau! Trocaralhos do cadilho. Incrível. Então, assim, a gente de fato tem muita sequência aí. Acho que tá na hora de a gente começar a pensar criticamente sobre o que a gente acaba consumindo como jogo. E tem muita gente que fala assim, porra, não vai ter um God of War 4. Pô, já deu, né? Tá na hora de ter, tipo, outra coisa. Ué, tanto que quando a Microsoft chegou no final da press conference, ela falou, olha, nós temos aqui uma nova trilogia. Aí você, uou, o que será? Mass Effect foi uma trilogia, Halo foi uma trilogia, outros jogos foram trilogias, talvez Dragon Age seja uma trilogia, e aí Halo 4. What? Vai sair o Halo 4, o Halo 5 e o Halo 6. Aí a partir do Halo 6, aí não vai ser Halo 4, vai ser Halo a origem, Halo a conquista. Exatamente. E o último vai ser Halo Revelation. Provavelmente. Não, e olha só, entre o Halo 4 e o Halo 5, vai estar o Halo Spin-Off, o Halo Side Quest. E aí você vai continuar sua história no Side Quest, mas depois você vai ter como voltar pra comprar o 5 e o 6. Com certeza, no seu Zune. O portátil do futuro. O Nabase mandou e-mail aqui. Boa tarde, pessoal. Ele mandou um e-mail simples e, digamos... Estético. Escrito educado, assim, ele disse. Boa tarde, pessoal. Um podcast sobre as regras que fazem um jogo ser um bom jogo seria um... Não, ele diz assim. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma sugestão de tema para vocês. Um podcast sobre as regras que fazem um jogo ser um bom jogo. Exemplo. Aí mandou um link do... Da onde? Cracked. Uou! E para o ego de vocês são fodas. E blá, blá, blá. blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Aquele abraço. Reparando que o link pro artigo que o nosso amigo na base mandou é também de autoria do David Wong. Não é exatamente a... Não é o mesmo artigo que eu tava me referindo anteriormente, mas também do David Wong, também muito bom. É isso aí. É, na base, excelente indicação. Eu recomendo que todos leiam o que o David Wong escreve. E, claro, analisem criticamente também o que ele escreve, mas porque o cara tem umas verdades muito legais. Puxa saco. Ué? Mas, bom. Tem um e-mail aqui também do... Rapaz, cara, eu não lembro qual o nickname que inventaram pra ele, não. Vou inventar o nickname pra calculadora, ele. Calculadora, cara. Enviado via calculadora. Ele é o calculadora from hell. Ele diz aqui: fala aí, galera do Eu Gosto de Jogos. Primeira vez. Não. Eu gosto de ele tá zoando aqui porque, não sei se você viu, alguns podcasts atrás, um amigo nosso, um rapaz mandou um e-mail pra gente falando assim: fala aí, galera, esse é o primeiro podcast que eu tô ouvindo de vocês, tô achando muito bom. E a gente descobriu que uma pessoa com o mesmo nome que ele, o mesmo e-mail, tinha mandado outros referências pra gente. Aí a gente começou a criar teorias de volta no tempo. É bem possível. É, e aí o pessoal adotou. Então esse aqui é a primeira terceira vez que ele manda e-mail pra gente. Fala aqui: muito foda a primeira parte do podcast sobre E3, e como eu estava muito ocupado, muitas raids arrancando sangue da aliança, porque esse cara é bom, ele é da horda no World of Warcraft, não comentei sobre o episódio da Lan House, que também tava foda. Aproveitando que falaram sobre o preço do movie, dei uma olhada no preço aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui quanto tá o preço no Brasil. R$699. Muito bonito. Ele diz aqui: caralho, foi impressão minha ou o ninja inimigo falou jogo de queimar pro Kinect? Cara, eu com certeza não falei isso, mas eu não lembro. Talvez você estivesse se referindo a um jogo de queimado para o Kinect. Não, jogo, sei lá. Ah, é, jogo de queimado, eu falei. Tem um jogo de queimado. Porque é queimar é meio esquisito. Ele fala: Kinect é fantástico. Vi na E3 o cara jogando Star Wars. Puta que pariu, cara. Da imersão é fantástica. Se dá um pulinho pra frente, o personagem anda. Pô, mas... Ah! Você não anda. Mas eu entendo a ironia aí do nosso amigo calculadora. E ele tá aqui desesperado: cadê a demo do Duke Nukem Forever? Pois é, né? Hoje... Ué, não, eu posso estar errado, mas não tinha no Steam, não? Deixa eu conferir aqui. Tinha no Steam, mas agora, cara, sei lá. Eu acho que... Eu acho que como agora já saiu, já foi lançado mesmo. Acho que é boa, tá sendo, hein? Melhor podcast dessa Brasília, ele diz. E diz que foi enviado via calculadora. É que pois a gente tá o pessoal aqui. Tem uma galera que gosta de mandar e-mail pra gente, aí no final aparece assim: enviado via iPad. Ou então, enviado via iPhone. Qual é a necessidade que tem? Não, eu tô ligado. Lê esse último e-mail aqui. Vamos, cadê? Não é o último não. Ah, não, é o último sim. Vamos Opa! Lá. No último e-mail do Drazen. Eu vou fazer uma leitura dramática aqui pra ficar mais interessante. Fala, pessoal do Baixo Frente Suco. Aqui quem fala é mais uma vez é o Drazen, do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Começo esse e-mail dizendo o seguinte: e lapso, meu caro, quando você for ler meu nick, por favor, leia como se escreve. É Drazen mesmo e não Druezen. Fora isso, está tudo certo. Comentando sobre a E3, a minha preferida foi da Nintendo por todo o conjunto da apresentação. Mostrou que terá novamente o apoio dos desenvolvedores e que vai ter Ninja Gaiden. Porra, que foda. Ninja Gaiden, it's awesome, Ninja Gaiden. Atenção que vai ser o Ninja Gaiden 3. Não confundir com o Ninja Gaiden 3 do Nintendinho. Uma das boas técnicas de você evitar que o jogo chegue até o número 9 é resetar a contagem. Tipo, Ninja Gaiden 1, 2 e 3, aí muda de videogame, Ninja Gaiden 1, 2 e 3. Não, e assim, cara, se você parar pra pensar, o próprio Mortal Kombat, que saiu recentemente, ele é muito legal, não sei o que, é um reboot, blá blá blá blá blá blá blá blá. Beleza. Mas assim, como é que as pessoas estão se referindo a esse novo Mortal Kombat? Mortal Kombat 9! Não é o título oficial dele, não tem 9 no título oficial. Mas como é que você vai se referir se você ficar fazendo reboot toda hora? Enfim, eu acho que o principal nisso tudo é foque em nova produção intelectual. Se você ficar entrar nesse limbo da sequência, você vai cair nesse mal aí de ou números eternos, ou se não ficar dando reboot, e das duas formas você tá fracassando. Continuando aqui a leitura do nosso amigo Druezen. Gostei muito de como o novo console foi apresentado e levo fé que agrade casuais e hardcores. Mas para a Nintendo realmente convencer o público hardcore sobre o potencial gráfico do Wii U, ela vai precisar de um exclusivo fantástico na parte gráfica, que mostre o poderio do videogame diante de seus concorrentes. Se vai valer a pena ou não, só o tempo e os jogos lançados que responderam a essa pergunta. Ele tem razão, cara. Ele tem razão, não sei. De fato. fato, é. Mas na verdade eu acho que isso é o processo natural pelo qual qualquer tecnologia nova passa, né? Inevitavelmente, se você chega e fala, uau, o iPad está sendo lançado ali, tem essa tecnologia aqui de toque, é incrível, ou se não Kinect, ou se não Move, blá blá blá blá blá blá. Tudo isso na prática mesmo, acho que vai depender do que conteúdo vai ser gerado pra essa tecnologia e como é que ela vai interagir com o jogador. O que que vai ser se ela vai permitir o console estar sendo? Exatamente, você falou a expressão vai ser e na minha cabeça tá sendo. Então, efetivamente, o que o nosso amigo Drew Eisen está afirmando aqui é que a gente tem que esperar um pouquinho pra ver se o Wii U já era ou tá sendo. Depois ele continua, na parte da Sony o que eu queria ver mesmo era um pouco mais de Uncharted 3 e Infamous 2 e gostei bastante. Pela Microsoft, Gears of War é a única coisa que presta, referente aos exclusivos. O resto é muito chato. Concordo. Desculpa. Em relação a que parte? Em relação a tudo. Bom. É o seguinte, Uncharted 3 tem cara de ser muito legal? Tem. Mas eu confesso não estar tão animado assim. E claro, vou jogar, mas confesso não estar tão animado. Uncharted é um excelente exemplo cinematográfico de jogo, óbvio, certamente. Infamous 2 já saiu, né? E pelo que eu vi, o Infamous 2 está tendo bastante repercussão positiva, especialmente em função da sua possibilidade de criação de conteúdo pelos usuários. E pra ser sincero, Gears of War 3 me anima minimamente. Não é assim nada que eu fale, uau, embatei, preciso de Gears of War 3. E é verdade, assim, né? O que a Microsoft fez basicamente foi, olha, vamos dar continuidade aqui ao Kinect e botar alguns outros jogos que chamem a atenção. Se eu tiver que pensar, por exemplo, dado esse mar de sequências, etc, qual o jogo que mais me interessa, o que está pra sair? Cara, esse ano eu quero jogar o Batman Arkham City, mas Arkham City também é uma continuação, uma sequência, né, do Arkham Será Dragon. Que não é mais do mesmo, né? Certamente é mais do mesmo, é um mesmo aprimorado, que é a vantagem que as sequências de jogos têm. Do tipo, o filme, por exemplo, você depende muito do roteiro, né? Então se o roteiro não é original, você tem que se prender a algum elemento específico, seja ação, seja efeitos especiais, etc. No caso dos jogos, você tem a oportunidade de melhorar a jogabilidade, mas você também corre o risco, e é o que quase sempre acontece, de não contar com o roteiro original ou tão engajante quanto no primeiro. Nesse sentido, Uncharted tem mandado muito bem, porque pelo menos o roteiro do 2 foi tão engajante quanto ou melhor que o do 1. Mas assim, a mecânica também permanece a forma. O que é compreensível. Só não sou tão fã do Uncharted assim quanto as pessoas dizem. Eu acho Uncharted bem legal. Só achei estranho quando eu comecei a enfrentar zumbi. Mas beleza. Tem esse detalhe. Mas enfim. Se você tá envolvendo nazistas, muito provavelmente vai ter algum crossover com zumbis. Ele mandou no final aqui, só pra sacanear, enviado via Hotmail. Porque a gente fala que Hotmail não é e-mail de verdade, né, cara? É funmail. Em vez de Hotmail, tinha que ser funmail. Me diz rapidamente aqui, você tá vendo que geral tá sentando pau o cacete duro em cima de Duke Nukem Forever. O jogo que a gente esperou anos e anos pra ser lançado com um hype gigante, esperando ser a parada mais foda do mundo. Estão dizendo que é uma merda. O que você acha disso? Exatamente o que você falou. A gente tem um jogo que tá aí sendo esperado pra ser lançado há anos, especificamente 12 anos, mas o que mais especificamente aconteceu? Ao longo desses 12 anos, a gente teve bastante divulgação por parte dos desenvolvedores falando, Duke Nukem Forever vai sair, Duke Nukem Forever vai sair, e não vai sair, Duke Nukem Forever vai sair, e não vai sair, e vai sair, blá, blá, blá. O que que isso gerou, basicamente? Muita expectativa, uma expectativa insuperável. Então, na prática, Duke Nukem Forever é um jogo medíocre, e medíocre que eu digo no sentido de mediano, não significa que seja uma bosta completa, mas ele é um jogo medíocre, que retém muitos dos elementos nostálgicos do Duke Nukem 3D, infelizmente pecando, na minha opinião, pela necessidade de você apenas, a opção de você carregar apenas duas armas por vez, o que aí já é meio idiota. Só que Duke Nukem Forever, na prática, fica num limbo entre o que era nostálgico, quando Duke Nukem 3D saiu, e o que hoje em dia é considerado como padrão para o nível dos FPS. Ele nem é um Black Ops da vida, que eu particularmente achei sem graça, e nem é um Duke Nukem 3D que traz à tona toda aquela nostalgia que você sentia quando você estava jogando jogos como Doom, Hexe, e afins. Então o maior problema de Duke Nukem foi tentar assimilar algumas coisas de Halo. Não foi o maior, cara. Isso é um detalhe. Entendi, foi isso mesmo, então. Exatamente. exatamente. Pronto. Não, mas então, a mensagem que fica é, eu joguei Duke Nukem, ainda tô no início, e sim, é, não tá me agradando muito não, é meio tedioso. Mas ele retém muitas das piadinhas legais, enfim, daquela época do 3D. E todo mundo fala, eu não gosto de Duke Nukem porque não tem 12 anos. Claramente, mas quando você jogou o 3D, você era mais novo, 12 anos mais novo, pra ser específico. Então, assim, é óbvio que ele vai ter as mesmas piadas de antigamente, as piadas nostálgicas, e se você não gostar daquilo, é porque claramente Duke Nukem não é pra você. Ou como diz o Senhor da Eternidade, se você não gostar, é porque você é viado. Ou isso, porque claramente Duke Nukem não é viado. Falando em um minuto sobre o lance, seria a nossa segunda notícia ninja do dia. Logo depois de Duke Nukem Forever, vem assim o que de fato é uma notícia ninja, porque acho que ninguém ficou sabendo. Saiu essa semana The Cat and the Coop, tradução literal, O Gato e o Golpe. Na verdade é um jogo documentário lançado há poucos dias no Steam. Então você que tem Steam, vai lá procura The Cat and the Coop, porque o jogo é absolutamente gratuito. De graça, seja, de graça, não, você graça, não gasta nada. Grátis! Lembrando, Free as in Beer, not Free as in Speech. E o que acontece é, você pode ter acesso a esse jogo, e esse jogo tem um detalhe muito interessante. Ele não é um jogo educativo, que fique bem claro, mas ele está sendo muito elogiado por tratar sobre um tema político, especificamente o golpe que foi realizado pela CIA com a intenção de depor o primeiro-ministro na época, em 1953, senhor Mohammad Mossadegh. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas enfim, ele era o primeiro-ministro do Irã em 1953. E a história basicamente é você, como o gato desse primeiro-ministro, relembrando os acontecimentos que foram que levaram até a sua morte, e especialmente envolvendo todo o estresse que veio dessa tentativa da CIA de tirá-lo do poder nessa época. Aprendizado tangencial, né, cara? Certamente, o jogo não é educativo, o jogo não quer te martelar como um livro didático os conhecimentos que vem ali. Mas, muita gente já me disse, especialmente o nosso amigo Ian Magno, que até fez uma review do jogo, falando que você passa a conhecer um pouco mais desse período histórico, que inclusive deixa os Estados Unidos e a CIA como violões, e enfim, você tem acesso aí a conhecimento que você provavelmente não teria, talvez se você tivesse assistido um documentário no Festival de Cannes, mas não foi o caso. Bom, ótimo, excelente. Excelente! Awesome! Tá, so awesome! Então, galerinha do mal, meus companheiros de podcast, quando vocês pensam em sidekicks nos jogos, o que vem na cabeça de vocês? Primeiro, vou perguntar pro meu companheiro de voz, o Senhor Eternidade. O que você acha de sidekick, Senhor Eternidade? Luigi, cara. Luigi, pra mim, é o sidekick. Quando você pensa em sidekick, vem na cabeça, assim, Luigi. Nem o Robin, né? É o Luigi. Não, minha cabeça veio... Porra, esse podcast é sobre jogos de diversão, não é sobre cinema e diversão, nem sobre... E o nosso âncora... O âncora perguntou claramente sobre videogames. Ah, entendi. Claramente. Então vai se fuder. Claro, presta atenção no que o âncora tá falando. Porra. Claramente. Não, cara. Não, eu já sou sidekick, eu vou voltar atrás. Faz sentido também. E o Luigi, cara, ele é tão sidekick, que o nome da porra do jogo original era Mario Bros, onde ele apareceu. Ou seja, o nome do irmão dele aparece na perna do título e ele não, ele é só o irmão do irmão. Todo mundo sabe que o Luigi, na verdade, se chama Luigi Mario. Então, Mario Brothers, o Luigi também é. Exatamente. Além disso, o nome dele... É hora do Absolute Database. O nome dele foi escolhido Luigi porque a palavra, a pronúncia que os japoneses burros fazem é Ruigi. E Ruigi é parecido em japonês. Mentira. Jura? Sério. Sério? Não invento nada nesse programa, cara. Ele não tem. Caralho, sério isso? Não. Isso é lá do database. Eu vou achar uma prova pra vocês. Espera aí. Por que a gente não faz uma vinheta de Ilapso Database, plim? Sei lá, uma parada mesmo, hein? É hora do Ilapso Database. Mas select asterisco from... Genial. Mas no nosso podcast de Mario, a gente comentou que o Luigi, quando foi criado, ele foi justamente esse... ele entrou nesse bonde de palette swap, de trocar as cores, e falou, ah, vamos fazer diferente, vamos, ok, ele é um pouquinho mais alto. Eu queria entender aonde foi que eles falaram que ele era mais alto, né? Porque no Mario Brothers, eles tinham o mesmo tamanho. É, porque isso foi no 2, quando eles fizeram aquele Doki Doki Panic, e trocaram, lembrando, né? Quando saiu Lost Levels no Japão, o jogo era muito difícil pros americanos burros, eles decidiram fazer um outro jogo, enquanto não saiu o 3. Pegaram aquele Doki Doki Panic, que é um jogo de um pessoal meio árabe, meio Aladdin, não sei o quê, trocaram os personagens pelos personagens do Mario. Então os quatro lá, que eram o moleque metido Aladdin, virou Mario, o baixinho, o velhinho virou Toad, a princesinha dele lá virou a Peach, e uma outra mais alta lá, que era Mama, o nome, eu não sei nem se era homem ou se era mulher, virou Luigi. E foi aí que o Luigi ficou um pouquinho mais alto e teve essa troca de paleta dele, porque antes o macacão dele era verde e a parte de dentro era azul também. E aí inverteram isso aí, o macacão dele ficou azul mesmo e a camisa por dentro é que ficou verde. Mas isso foi uma coisa bem parecida, ou exatamente a mesma coisa, que fizeram com Mônica no Castelo do Dragão, né? Mônica no Castelo do Dragão, eles simplesmente mudaram alguns personagens ali, mudaram um pouquinho a história. Uhum. E pô, Wonder Boy com Mônica. Não é pra zoar esse jogo, mano. Não, não. É muito bom. É muito conceito. Porra, conceito desse jogo. Respect. Mas pra fechar a ideia do Luigi, cara, o Luigi não só ele começou como sidekick, uma função honrada, mas ele chegou ao estrelato. Estrelado. Depois de muito lutar como sidekick, ele virou protagonista no Mario Smithing, não foi? Primeira vez? Caraca, jogaço, hein? Jogaço. Caraca. Jogo que tem 2 horas. Não, cara, esse jogo pra mim tem 70. Porra. Porque quando eu era moleque, eu não sabia inglês. Você sabe que jogar Mario Smithing sem saber inglês, cara? É muito escroto. Ah, eu não queria falar nada não, mas eu zerei Final Fantasy 4 sem saber inglês. Ah, mas... Nem japonês, com Death Metal. Fodão, hein? Fodão. Oh, você. Fodão pra caralho. Você, porque na sua época, são games aí, dava detonado. Não. Vai se fuder. E me acha, e me dá de presente uma ação games que tem o detonado do Final Fantasy 2, por favor. Vem cá, cara, galera, uma coisa importante. A gente tá aqui sacaneando o sidekick, falando que o Senhor da Eternidade é sidekick, que o Mestre Splinter é fodão, mas é uma parada pra puxar aqui uma discussão séria. Ninja Inimigo, o que que seria do protagonista sem o sidekick? Ninja Inimigo. Uma pergunta. Não, sério, na minha opinião, o sidekick, ele é o degrau que o protagonista tem que subir pra poder alcançar o que ele quer pegar. Para tudo. Qual filme você prefere? É Batman The Dark Knight ou Batman e Robin? Senhor da Eternidade, nós não estamos falando de filmes, estamos falando de jogos. Isso é um podcast de jogos. Engraçado, né? Porque no Batman Dark Knight, diante da crítica, o Batman é o sidekick do filme, né? Exatamente. O protagonista claramente é o Coringa. O que tem mais pôsteres é o Coringa. Não, e o Batman da Dark Knight tem um sidekick que é Deus, né? É o Morgan Freeman. Exatamente. Os primeiros pôsteres de Batman Begins vinham Morgan Freeman, Gary Oldman, aí lá no meio, Christian Bale, aí no final, Liam Neeson, Batman Begins. E eu gravo assim, pô, o Morgan Freeman vai ser o Batman? Pô, o Batman vai ser o Batman? Ele foi. Já que a gente tá nesse off-topic, eu acabei de me lembrar da chamada do telecine do Eurotrip, que era Passaporte para Confusão, Damon. Sendo que o Matt Damon fazia uma ponta de 5 segundos, que ele era o campeão A ponta dele é muito importante, por quê? Porque a música é irada, eu baixei e eu ouço de vez em quando. Nos jogos, você tá jogando com o protagonista, na maioria das vezes. Você tá na carne daquele personagem e você tá tomando o controle das ações dele. E nem tudo no mundo você tá conseguindo controlar, nem tudo chega pra você vomitado. Qual é a forma mais fácil disso chegar pra você? É através do seu coadjuvante, através do Orelha. O Orelha é aquele cara que vai ligar você com o resto do mundo todo do jogo. Ele que muitas vezes vai passar pra você os sentimentos das coisas. Muitos jogos têm personagens que não falam. Então, esses Orelhas são esses coadjuvantes, são aqueles personagens que vão falar por você. Vamos fazer. Não é isso. O Orelha na literatura e etc. é o cara que é o idiota pra que você não seja. Na literatura. Aí, tô falando dos jogos. Tudo, não é um podcast. Jogos, e, cara, em tudo. Ele é o cara que faz o papel de idiota pra que você não faça. Por isso e que o nego saía da. Isso. O nego saía da sessão via o A Origem, saía da sessão. Porra, a garota que faz a Júnior é mó idiota no filme, não sabe de porra nenhuma. Tudo tem que ficar explicando pra ela o filme inteiro, pô. Nem todo sidekick é o cara que tem que se fazer de idiota. Pelo contrário. muitas vezes um sidekick ele tem que se fazer de fodão pra você. Não, ele não tem que se fazer de fodão. Aí nesse caso ele é o fodão. Ele é o fodão, fica de braço cruzado na porta só olhando. Você tem razão. Ou então, não, eu não concordo com isso. Exatamente, o que acontece? Tem a outra ideia, até que eu concorde. Exatamente, ele é o fodão pra dizer que você tá certo. Tem que ter algum cara fodão pra concordar com você. Ou então pra te ajudar e falar que você tá no caminho certo. Ou pra te salvar quando tudo der merda. Esse é o sidekick, que não é bundão. Esses aí são os sidekicks úteis. A tipo o Corredor X no Speed Racer, ou então a Zelda lá com o Shake no Ocarina of Time. A Zelda não... como Shake é última vírgula, né, cara? Ela aparece, ela ouve uma galera lá e te dá a espada, né? Que ouve uma galera? Ela não é ninguém. Ela aparece, te ensina a tocar uma musiquinha e fala, tipo, aí, ela é professora de música. Ela é tua professora de música. Ela aparece assim com a harpa e fala, então, eu vou tocar na harpa, você vai tocar no Ocarina. Olha só. É você. Pronto. E pra quem quiser, você quer. Você tocar Ocarina. O jogo é Ocarina of Time. Se ela não te ensina a tocar Ocarina, man, chora. Você não toca. Chora, me liga. Mas olha só, tem uma coisa importante também que o Shake faz que você não tá lembrado, cara. Ele que dá a flecha de luz pra poder matar o Ganondorf. Né? Aí é a Zelda, é o Shake. Importante a gente falar que hoje a gente não tá falando do sidekick como aquele conceito do Robin, como o conceito do Sancho Panza. Ele não é o seu fiel escudeiro. Hoje nós estamos falando dos personagens que não estão debaixo do spotlight. Eles não são o grande protagonista, mas eles têm uma importância incrível para a narrativa do jogo. É por causa deles que tudo pode acontecer e muitas vezes eles fazem a roda andar, tomam um tiro por você ou simplesmente te dão a dica de como enfrentar o boss no final. Eu falei tudo isso no começo! Sidekick do Ocarina of Time, né? Nem a Zelda, nem o Shake, é a Navi. Aquela fadinha. A fada? Isso. A fadinha essa que lhe é apresentada no começo do jogo, ela é a sua parceira. Ela é a pessoa com quem te explica o mundo, interage o mundo com você. Você, em Zelda, você é o Link, um protagonista que não fala. Como muitos outros, Gordon Freeman, por exemplo. Um protagonista que não fala tem uma dificuldade muito grande em se comunicar com. Freeman. Morgan Freeman. Eu falei Morgan Freeman? Falou, cara. Ele falou Gordon. Ele falou Gordon, mas tá. Você ficou no meio do caminho, mas tudo bem, a pronúncia é por aí, Gordon Freeman. O protagonista mudo, ele tem uma dificuldade certa em lidar com o mundo em si, ele precisa das outras... Ah, isso é uma desculpinha, porque o Chaplin fazia uma porrada de filme mudo e ele era foda pra caralho. Ele não tinha sidekick. Não tinha sidekick, né, cara? Normalmente, quando o Link vai falar com alguém, a pessoa pergunta e responde, mas muitas vezes isso fica muito estranho. Então, a Navi, que é aquela pessoa que tá sempre com o Link, entende bem qual é a personalidade do Link, sabe quais as motivações dele, sabe botar ele na linha, é a pessoa que intervém, é a pessoa que fala, é a pessoa que convence e mostra pro jogador como o Link tá se sentindo. Ela fala, por exemplo, a princesa Zelda está sendo capturada pelo Ganondorf. Link, não podemos deixar que isso aconteça. E o Link balança a cabeça. Tem razão. Cara, então o Link é o sidekick, cara. É verdade, bem verdade. Cara, você tá puxando um assunto interessante aí, porque olha só. Quando você não sabe pra onde ir, você fala com a Navi. Ela fala, Link, nós temos que ir pro lugar tal. Caraca! Obrigado, Navi. Quer me levar também? Quer... Quando eu não sei pra onde ir, geralmente eu pergunto a um jornaleiro. Também. Ou taxista, em São Paulo. O taxista é, é a tua Navi, cara. Isso é porque você não tem uma fadinha debaixo do seu chapéu. Porra, graças a Deus, cara. Senão eu tava usando muitas drogas. Se eu tivesse uma fadinha, eu guardava dentro da cueca. Beleza. Vocês concordam comigo, né, que o aspecto de interação no jogo é muito complicado, né? Você é o protagonista e você interage com o mundo. Mas ali no jogo, você não pode escrever qualquer coisa pro seu personagem falar e todos os outros NPCs vão entender e a aventura se moldar assim. Não. Dentro de um jogo, você precisa dos personagens auxiliares. Eles é que vão fazer a relação entre você e o mundo. Através deles é que você vai descobrir como que seu personagem se sente, o que ele pensa e por aí vai. A partir das perguntas que eles fazem pra você, é que você vai definir o rumo do jogo. Jogos como Mass Effect e Dragon Age é que são um pouquinho mais avançados que isso. Mas eu acho que ainda precisam muito da interação dos personagens coadjuvantes. Entendeu? Não, eu sou sidekick, eu aceito sua parte. Eu sou o mestre Splinter aqui. O mestre Splinter é sidekick do Ninja Inimigo, eu sou sidekick do Lapso. Então eu concordo com qualquer coisa que o Lapso vai, porra, vai falar. Assim. Claramente eu tô certo, porque o meu sidekick é muito mais maneiro. Então você não sabe quem é quem, cara. É verdade. Só que no final do jogo, o crédito vai pra maioria das vezes protagonista. Por exemplo, Final Fantasy IV. Vocês lembram do Ken? Ken? É Street Fighter, cara. Claro que não, eu lembro, porra, do Ken. Maluco. Caim! Eu lembro do Caim. Caim de Diablo. É, não, Caim com K. Agora sim. Ah, eu, aí é o do Legacy of Kain, Soul River. Ah, ai, filho da puta. Que também é um sidekick. É. É, mas... No Soul River não, não, mas no... Ele é o vilão. É. Mas depois ele não vira o sidekick do Raziel? O que acontece? O Caim, ele é o personagem que ele te deixa tomar um pouco pelo lado negro. Ele tem inveja de você porque você, o protagonista, tem a mocinha apaixonada por você. A Rosa, e ele sempre gostou dela, mas a Rosa olha pra você, que é o melhor amigo dele. Então, nesse triângulo amoroso, ele fica um pouco receoso e acaba tendendo pro lado negro um pouco, ajuda o boss do jogo, mas depois se arrepende e volta. E por causa dele, é que você consegue enfrentar o boss no final. Com a ajuda dele, você consegue alcançar todos os feitos, que ele se arrependeu. O nome da mulher é Rosa, né, cara? Podia ser muito bem a história do Chico Bento, essa porra também. Aí tem que ser Rosinha. A do garotinho também. Isso que é foda. Fazendo uma ponte com Zelda, por exemplo, a Navi, a fadinha do Link, é tão importante pra crônica assim, e não tem um papel forte que nem o Caim, por exemplo. Não é não, Mestre Splinter? Cara, além de ser comum a todas as crianças de Kokiri, que é a origem do Link, pelo menos a origem do Ocarina of Time, que você, até você sabe descobrir quem ele realmente é, faz parte da definição da raça do Link. E segundo, é uma criaturinha que foi ordenada pela grande árvore Deku. Pela grande árvore Deku, pra poder se juntar a você e falar, cara, você vai enfrentar todas as adversidades, vai se expor a todos os perigos, vai ficar com esse filho da puta até não poder mais pra poder vencer o grande mal. Então, tipo, é uma fadinha que tá disposta a morrer por você, cara. Então você não vai admirar essa fadinha pro resto da sua vida, ela te guia, ela te protege, ela te ajuda. Porra, é brother, cara. A Navi é a personagem que te ilumina o seu caminho, literalmente em algumas partes do jogo. Mas ela é a personagem que te diz pra onde ir. É o seu pensamento, é a sua consciência. É o grilo falante do Pinóquio. Ela sai às vezes do chapeuzinho do Link pra falar: Hey, Link! Mas ela se esconde, né, de volta. Vamos atrás, muito mito. Ela se esconde no chapéu, porra. O sidekick da Amaterasu no Okami é uma porra de uma pulga luminosa. Se esconde no pelo dela. É verdade. Okami é um jogo muito parecido com Zelda em diversos aspectos. Inclusive esse, né? A pulguinha da Amaterasu é muito parecida com a Navi do Link. A Amaterasu, por ser uma cadela, é muda, né? Diferente do Link, que é uma... Ela não é cadela, não. Tá, ela é deusa do fogo personificada em um cachorro. Não, não é cachorro, não. Realmente não é cachorro, não. Eu também achava que era. Cachorro? Cachorro? E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que é cachorro? Cachorro? Que cachorro, quê? Não sou cachorro, não. Cachorro? Cachorro quê? É cachorro, não. É um lobo. É o quê? É um lobo? Qual a diferença, é. Porra? Qual a diferença? Caninos? Caninos são polêmicos. Mamilas? Ela também é um protagonista mudo, né? Então, ela não fala. Desculpa pra ser muda, né? Caraca, ela é um protagonista mudo, então ela não fala. Existem diversos protagonistas animais que falam, né, cara? Um grande dilema do protagonista mudo é que ele não interage tanto com o mundo assim. Você não tem como dar uma resposta, você não tem como saber o que o protagonista tá sentindo. Você não tem como saber como ele pensa diante de uma situação. Por isso que o papel do coadjuvante importante é essencial. Essas pessoas são as que vão definir pro jogador como você tá sentindo, como você é, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que ama, pra onde você tem que ir e como você pensa diante daquela situação. A Navi se encaixa perfeitamente nesse aspecto. Effect. Tinha também a pulguinha do Inuyasha, né? A que ajudava ele. Pulguinha a pulguinha do Inuyasha é claramente um sidekick de merda, mas é um sidekick. não é pulga, não. Era um garotinho raposa lá. Ah, tinha o Shippo, mas tinha uma pulga também. Tinha uma pulga também? Tinha pulga. Mas a pulga só aparecia pra falar, Inuyasha, você tem que ser velho, né? Velho, né? É mesmo, cara. Inuyasha é muito ruim, cara. Não acho bom. Não, é um bom ruim, entendeu? Ele era bom em 2002, hoje em dia ele deve ser muito ruim. Ainda existe essa merda? O ninja inimigo, em Shaq-Fu, quem é o sidekick? jogos de luta não costumam, apesar de alguns terem, jogos de luta não costumam ter sidekick. Eu não imagino Shaq-Fu um jogo que tenha sidekick. Quem é o protagonista de Shaq-Fu? O Shaquille O'Neal. Quem que a gente culpa pelaquela merda? Cara, isso é assunto de outro podcast que já passou. Deus. E que eu participei. Mas, por exemplo, você puxou um aspecto que o Street Fighter é um jogo que, de luta que o protagonista tem um sidekick. O Ryu tem o melhor... Do desenho só. Não necessariamente por causa do desenho. O Ryu é o protagonista do jogo oriental. O jogo ocidental é o comandante Gaio. E os dois têm sidekicks. Mas isso é por causa do desenho, a questão do Guile, né? É, não, a questão do Guile é por causa dos Estados Unidos mesmo. Não. O protagonista americano é o Ken, porra. Não é, não. Claro que é, cara. O Guile é só um desenho, cara. Só essas multimídias estúpidas aí tem que lutar um militar americano fodão, porra. Quando você bota a ficha no Player 2 e aí aperta Start, o cursor aparece em quem? Mas algumas vezes acontece de tu protagonista e do seu coadjuvante serem mudos também. Por exemplo, Donkey Kong. Donkey Kong, ninguém ali fala, cara. A não ser alguns desenhos zoados. O funk fala. São mímicos, leque. O funk fala, pô. Tem um macaco que é o funk, que ele é o que usa óculos. Ah, tá. Ele fala com você. É verdade. Enquanto ele fala com você, você fica olhando pro lado e pro outro, igual um idiota, assim. E tem o apresentador também. Mas ele fala em macaquês, porra. É, ele fala em macaquês. O Donkey Kong nem é isso, porra. O Donkey Kong... Ah. Nem o seu amigo, nem o seu braço direito, o Diddy Kong. Os dois falam. Ele grita desesperado quando morre. Mas eles, o Diddy Kong manda uns de vez em quando, cara. E aquilo que significa alguma coisa. O Diddy Kong é o cara que quando o Donkey Kong morre, ele fica bolado. Tipo assim, o Donkey Kong morre, aí a tela para, aí o Diddy Kong fala, fudeu! Só que tá tão estranho assim. Aí ele assume a parte da frente. Caraca, tem que jogar aqui no lugar do Donkey Kong. Vambora. Aí tu caralho, vai ter que jogar ele. Eu tenho que ressuscitar ele, eu sei que ele está no próximo barril. Virou o cara do barril, né? Exatamente. Mas eu também tenho um aspecto do coadjuvante que eu acho interessante, que é o coadjuvante fodão que a gente levantou. O coadjuvante é aquele cara que tem que permitir que o protagonista consiga fazer o que deve ser feito. Tem que concluir a história e ser o herói. Ou vilão, dependendo do jogo que você estiver jogando. E muitas vezes, esses coadjuvantes são aquelas pessoas que vão possibilitar você ser isso. Só que nem sempre a pessoa é só o seu braço direito. É a pessoa que vai lá te ajudar, é a pessoa que fala, por favor. Nem sempre é o Tails que vai segurar no braço do Sonic e levantar ele voando até a próxima plataforma e depois... Coitado do Sonic se ele precisar do Tails pra isso, né? Tem lugar no Sonic 3 que só chega se o Tails te levar. É, eu acabei de olhar aqui, o cursor do Player 2 no Street Fighter 2 é no Ken mesmo. Opa, depende, hein? Mas, falando dessa história aí do... Tem o fodão, cara. O fodão, ele tem uma função importante, que é o seguinte. Você normalmente... Quando tá jogando com o protagonista, você normalmente pinta e borda na história, você é o fodão. Quando você coloca um outro fodão na história, você cria pelo menos um paralelo, você cria uma dicotomia, onde você vai ver que você não é o único fodão do mundo, entendeu? É que ele vai mostrar que não é só o personagem principal que pode fazer acontecer, né? O cara vai ter, botar um tempero, vai ser o cara que vai botar um pouco de personalidade na história, vai mostrar que também é capaz de fazer as coisas. É genial, porque senão você vira o Todo-Poderoso, né? Você vira o Jim Carrey no dentro do jogo. Eu acho que tendo um outro cara que é, às vezes, o teu parça, ou às vezes até o vilão arrependido que se junta a você, alguma coisa assim, ele dá essa quebra de paradigma. O Proto Man, por exemplo, em Mega Man. Eu vejo esses caras como parâmetros de evolução do personagem. Pode ser. Nem sempre tem uma diferença de poder entre o protagonista e o seu ajudante, né? Às vezes eles são pau a pau, eles são rivais. Mas muitas vezes o rival é o seu brother, é o seu parceirão que vai, no final das contas, te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, o Proto Man, ele chega a ser meio rival do Mega Man em diversos aspectos. E eles chegam a lutar às vezes, mas depois eles acabam amigos e o Proto Man acaba aparecendo às vezes pra salvar o Mega Man. Várias vezes toca aquela flautinha do Proto Man. Aí ele aparece, toma um tiro por você, explode uma porta, faz alguma coisa que só por causa daquilo você vai conseguir passar. Em nenhum momento fala, eu sou mais forte que você. Mas em nenhum momento ele fala, eu sou mais fraco que você. Eu, tipo, tá no mesmo nível, mas nós temos pensamentos diferentes. Não, mas isso aí você tá levando pra questão do poder. Tem também a questão da personalidade, uma percepção de evolução de personalidade do personagem. Sim. O Proto Man é um cara claramente mais decidido no aspecto de personalidade dele em relação ao Mega Man, um cara mais maduro. É nesse quesito de evolução do personagem. O grande interessante do Proto Man é que ele é um cara que tem mais a opinião dele. Ninguém falou pra ele, vai lá e salva o mundo, Mega Man. Não. O Proto Man, ele é aquele cara que levanta e fala, a minha opinião diante disso é essa. Eu não acho que isso seja feito certo, vou fazer do meu jeito e é assim. O Mega Man é o cara que fala, Dr. Light disse que isso é bom, então vamos fazer assim, entendeu? O que só comprova que o Dr. Light é um melhor cientista do que quem criou o Proto Man, né? Porque claramente o robô é pra obedecer você, não pra sair por aí fazendo o que ele quiser, pô. Foi o Light que criou o Proto Man, mas tudo bem. Então o Light mais velho é melhor do que o Light mais novo. Personagem que eu acho que é o cara que o fodão, mas que sempre te ajuda, é o Falcon no Star Fox. Mas não é só o Falcon, é toda a sua equipe. Cada um da sua equipe do Star Fox te ajuda de alguma forma. Quando é que o Falcon te ajuda? Diversas horas que ele atira em alguém. Ele te dá dica de lugar. Pera aí, o nome dele é Falcon ou é Falco? É verdade, Falco, não, acabei de lembrar, ele te dá a dica do boss da primeira fase, pode crer. O nome dele é Falco. Falco. Gee, I've been saved by Fox. How swell. O Falco, diferente do... Ele é o cara que é mais na dele, é o cara que se mete lá na frente. Mas ele não te desobedece. Ele é o cara que segue você, que é o capitão do seu esquadrão. Ok, I'll admit it. You did good, Fox. O seu esquadrão tem um cara que é o especialista em analisar os inimigos, um cara que é o ace, que é o melhor pilotinho, um cara que é o esperto, o cara que tem mais experiência, e o comandante, que é o Fox. Nisso você tem sua equipe. E cara, o Sleep é o cara da tecnologia. É, ele é o cara da tecnologia que no jogo ele só serve pra dar informação sobre os inimigos. Ele fala... Data analysis complete. Here it comes. Se ele morrer, você não tem o life do chefão. Ah, então. É, pode crer. Eu lembrei agora quando ele tem uma fase que ele é capturado, sei lá, que você não vê o life do chefão. É, mas se ele morrer em alguma fase, ele não aparece na fase seguinte. É na fase seguinte que você não vê o life do chefão. Ah, entendeu? Cara, nunca deixei ninguém morrer no meu esquadrão. Ah, fodão, hein? Do a barrel roll! To barrel roll, press V or R twice! Às vezes acontece do antagonista ter uma participação tão marcante na história e auxiliar tanto no seu caminho que eu acho que ele pode ser considerado um coadjuvante que influencia pra que você chegue no final. Por exemplo, vocês jogaram Portal. Não. Joguei, óbvio. Joguei, tava de graça. Portal. De graça tem injeção na testa, né? Portal é um jogo em que você não tem um inimigo, assim, focado de frente. Você tem que sair do labirinto. E ao longo do labirinto dos testes que vão te passando, quem te auxilia é um computador chamado GLaDOS. Computador com uma voz feminina, meio autotune, robótica, que fala suavemente com você algumas coisas. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Você acaba simpatizando às vezes com as piadinhas estranhas que ela faz, ou então com os parabéns que ela te dá depois de passar por um level. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol. Ao longo do jogo, conforme você vai chegando ao final, você vai vendo que o robô, a GLaDOS, não esperava isso e realmente quer te impedir. Aí sim você percebe que ela é o antagonista na sua vida e você enfrenta ela. Mas até lá ela tá falando, parabéns, você passou por aqui, agora vamos ao próximo level. Ela tem voz robótica, né, a GLaDOS, né? Já repararam que a voz da GLaDOS parece com a voz da Babs? Não, sério, cara, ouve aí, é igualzinho. Falando na mulher, tem também as personagens que são o amor do protagonista. E que muitas vezes elas são a motivação disso tudo tá acontecendo, né? Cara, aquela velha história, quinta-feira de noite tem que rolar alguma coisa, né, cara? Tem nada de bom na televisão. Por exemplo, em Half-Life, quem já jogou Half-Life sabe que... É Half-Life. Half-Life. Não. Half-Life. É Half-Life. É Guile ou é Caio? É Guile. Meia vida. É meia vida. Mas aí, e é Half-Life. Mas Guile é em 1992, você tinha 6 anos. Half-Life, eu também... Half-Life Half-Life era da Lan House, foi mal. Half-Life você tinha 15 anos, você era favelado, tudo bem. Foi a mesma época que eu joguei Final Fantasy VII e você falava Red 13. Então eu falava Red 13. Tudo bem, você tem razão. É verdade. Te perdoa porque você me perdoa. te perdoa porra nenhuma, né? Você tá certo no Half-Life e eu tô certo no Red 13. Na verdade, errado tá o que fazer o contrário. Exatamente. É isso mesmo. Eu tava errado em falar Red 13 e você tava errado em falar Half-Life. É, Half-Life, mas é Half-Life 2. Aí não tem desculpa mais. Não, porque você não fala mais de Gaio agora que joga Street Fighter 4. Claro que não. Você fala Guile. Mas Half-Life, tu vai começar a jogar depois de ver? Foda-se, é Half-Life. Fala Street Fighter, não Street Fighter. Half-Life. No Half-Life, no episódio 1, você tem, e no episódio 2 também, você tem a Alex Vance, que é uma mulher que te ajuda. E ela é um pouco do amor do protagonista. O Gordon Freeman é o cara mudo. É o protagonista que não fala. E pior do que isso, ele não tem nenhuma forma de interação. Você não escolhe, tipo, yes or no, em nenhuma situação. Você no máximo atira a porta, pula, passa pela porta quando dizem pra você não passar, alguma coisa do esse tipo. Cara... No final, no ending, você decide. No final do 1, você faz essas decisões. Como é que esse cara ganhou diploma de físico? Ah, você não precisa falar pra ganhar diploma. Tá bom. Eu podia ter passado a faculdade toda de engenharia mudo. Se bobear, eu já estaria formado. Diferente do Link, o Gordon Freeman nem um yes or no você tem as opções. Então, como ele trouxe uma narrativa totalmente diferente, a narrativa do Half-Life é você andar e fazer interagir com o cenário ao longo das coisas acontecendo. Então você tem que ter um peso maior nessa parte. Então você bota a Alex Vance, uma personagem que aparece volta e meia pra te ajudar, te acompanha em determinados pontos. Tipo, mostra como tem nervosismo na situação, por exemplo. Atenção! Se você não quer ouvir spoilers de Half-Life Episódio 2, avance para 61 minutos e 27 segundos. Gale jagas. Existe uma cena muito tensa no final de Half-Life 2, episódio 2. É uma das cenas mais intensas, principalmente em final de jogo, que eu já vi. Você é jogado contra a parede por causa de um combine. E você fica preso, você não consegue se mexer. Você consegue só mexer a câmera e olhar pra onde você quiser com o mouse. Então, você vê que a Alex também fica presa. E ela vai acabar morrendo. Então, o pai dela pula na frente e fala não! E tenta bater no combine. Dad! Gordon! Dad! Get away! Aí o Combiner fica puto, com poder da mente levita o pai dela, e na frente disso, você sem poder fazer nada, começa a mexer o mouse pra poder só ver o que tá acontecendo. E começa um tentáculo bizarro a chegar por trás da cabeça do pai da Alex. E ele começa a ficar nervoso, a Alex começa a chorar, começa a ficar desesperada. I love you, Dad. Close your eyes, honey. I love you, Dad. Don't go. No! Oh my God, no! No! Aí vai esse tentáculo e manda um... na nuca dele e mata o pai dela na frente dela e você sem poder fazer nada. Essa cena é tão um pouco forte, muita gente fala que vira o mouse na hora de ver essa cena pra não, é pra não ver justamente isso. E ela começa a gritar, começa a chorar muito fraco, e isso te dá intensidade no momento. O pai dela não é o seu pai que tá sendo morto ali, é o pai dela que tá sendo morto, e é ela que tá gritando, é ela que tá chorando, é ela que tá passando a angústia do momento, é ela que tá desesperada falando meu pai tá sendo gigizado agora, não, nada mais vale a pena. Bem, o que acontece depois disso não vem ao caso. Oh my God. Don't leave me. Mas é só pra mostrar a importância que ela tem na narrativa. Ela faz aquilo ser muito mais intenso do que se fosse só pro protagonista, entendeu? Outra função do coadjuvante, a gente falou dele servindo como referencial comparativo pro personagem principal, mas tem muito coadjuvante que a função dele não é mostrar o quanto você é fodão ou quanto você tá progredindo, é mostrar o quanto o chefão final é mal, sacou? Ele tá lá, é verdade. Ele tá lá pra morrer em um certo momento, te deixar bolado e o chefão poder matar alguém no final das contas, pra ele não sair com zero frag. Ou pra ser sequestrado no início do jogo e você ter que juntar 7 esmeraldas do caos pra salvar. Passar em 8 8 mundos. É isso, pô, mas é que na minha cabeça sempre vem, não sei porquê, os exemplos de filme, né, cara? Mas é a ideia do... Você só vê que o Darth Maul é bolado e aí é mal depois que ele, porra, mata o Qui-Gon, entendeu? Você só vê não, que... cara, isso é porque o Liam Neeson tem que morrer em todos os filmes que ele faz, cara. Ou isso. Você vem em Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, você tem raiva do Sephiroth, mas você passa a odiar ele no momento em que ele mata a Aerys, um personagem da sua party. Ai, que spoiler. Pra sempre. Olha, você não vai poder mais mexer. Não jogo mais. Cara, foi mal, mas eu nem passei a odiar o Sephiroth quando ele matou a Aerys. Eu passei a odiar o Sephiroth depois que eu descobri que ele era mega vulgarizado e amado por um bando de otaku merda. Assim, até isso eu meio que gostava do Sephiroth. Ele cai da maneira, ele tinha uma espada maneira. Não, tô falando na história. Na história, você acaba tendo um motivo pra querer matar ele. Ele faz alguma coisa que na narrativa te deixa puto. Fala, porra, tirou minha mulher, que filho da puta. Ele queimando a cidade até tudo bem, mas ele, pô, ele mata na Aerys. Matando, como assim, matando seu amor? Pra mim, claramente, o meu amor era a Tifa. Eu gosto de peitos. Pra mim também. O jogo te dá a entender. A Aerys era escrota, tinha um vestido rosa, ela era mal feita. Ela era mal feita. Ela era muito comportadinha, pô. Eu gosto de cachorra. Vamos falar de coisa importante agora. Vocês já jogaram Final Fight. Crusher, tá aí, Crusher? Tô aqui, cara. Crusher, quem é o coadjuvante em Final Fight? Puta, quem é o... Sei lá, eu jogava todos os personagens, mano. Não. Quem é o protagonista da história ali, então? Ah, aquele maluquinho besta lá, que eu não lembro o nome dele. O Cold. É só meio coadjuvante. É, o Cold. Ah, não nem é, fudendo, nem fudendo. Não é. Quem é, se é verdade, o protagonista em Final Fight? O H. Pô, high five aqui, moleque. High five. Cara, o cara é o prefeito da cidade, cara. O prefeito do mundo, né, cara? É óbvio que ele é o protagonista. Tipo, tá dando merda, tem várias gangues na cidade dele e, porra, ele é o prefeito e ele vai acabar com a criminalidade com as próprias mãos. Exatamente. É óbvio que ele é o protagonista, não tem nem discussão nesse assunto. Tem que discutir, né? Mas a gente chegou a discutir isso lá no e-mail, combinando o assunto. Olha só, Ninja Inimigo, o que você sabe do Cold? Eu sei que ele é o namorado da mulher que você vai salvar no final e que ele pede ajuda pro Hagar fazer isso. O Hagar fala, com certeza. Não. Ele é o pai dela. Não, ele é o pai dela, tudo bem, mas ele fala. Eles viram pro pai dela e fala, a minha namorada, sua filha foi raptada, vamos salvá-la. Ele fala, tudo cara? Bem. Aí ele fala, vamos. Não, fala, não, tenho mais o que fazer aqui na prefeitura. Não, mas isso não partiu do Hagar, isso partiu do Cold. O Cold fala isso pro Hagar e o Hagar fala, tudo bem, vamos. Aí o Cold fala, vou chamar o meu amigo ninja, o Guy. Não é o amigo do Hagar. Meu amigo ninja ou meu ninja inimigo? Cara, olha, pra você ver como o Guy é um merda. Ele é o sidekick do sidekick, né, cara? Olha só, veja bem, provavelmente o Cold teve que comunicar isso ao Hagar, porque ele devia estar lá com a garota embaixo da árvore namorando, viu a Mad Gear, levou a garota, ele um merda completo, não pode fazer porra nenhuma, falou, vou ter que ligar pro pai dela, vou falar, prefeito, levaram tua filha. Aí o prefeito lá foi, tirou o paletó na hora, já tava lá com o suspensório verde, foi, pulou dando um pile driver na criminalidade. E da onde o Guy saiu, se o Hagar é o protagonista? É amigo. Amigo do Hagar? Do Hagar. Não, é amigo do Cold. Do Hagar. O trio aqui, ó, olha só. Final Fight Guy só tem o Guy e o Hagar. Então, Hagar pede ajuda a seu amigo Guy e a seu genro Cold. Ao final, após vencer todos os chefes, o trio salva a filha de Hagar e tudo termina bem em Metro City. Tá, beleza. Olha só, qual é o sobrenome do... Qual é o sobrenome do Cold? Sei lá. Qual é o primeiro nome do Hagar? Mike. Tá vendo como você sabe o primeiro nome do Hagar? Você sabe que o Cold é namorado da Jéssica, só isso. O que você sabe do Hagar? O nome dele é Mike Hagar, ele é namorado da Jéssica, ele é pai da Jéssica. É um lendário Wesley. Essas coisas, incesto. O que eu vou entender, Olha só, ele é pai da Jéssica, ele é o prefeito e ele é o wrestler profissional. Você sabe três coisas dele contra uma do Cold. Cara, fala que ele aparece no Final Fight, no Final Fight 2, e o Cold não. Aí pronto, cara. Não, é só, a capa do Final Fight, quem tá? Depende da onde for. A capa clássica americana que todo mundo alugava na locadora aqui. Que tem um cara de frente pro outro. É o Hagar e o cara da Mad Gear. Quem tá em mais jogos? O Hagar. Logo, o Hagar é protagonista. Tem uma capa que só tem o Cold, o Guy e o Cold. É aquela capa que estão os dois vistos do alto, assim, né? É. Mas é porque aquela foto que a gente tirou foi o Hagar. Não, e todo mundo sabe que essa foto que tá ele de frente pro cara da Mad Gear é o Fred Mercury ali. Lógico, claramente. Isso porque você, quando tá fazendo uma história, qualquer coisa, você tem que botar alguém com quem as pessoas se identifiquem. Quando você vai fazer um jogo, você tem que fazer alguma coisa com que as pessoas se identifiquem, porra. Você bota o quê? Bota um moleque de 20 anos, louro, que se você for pra academia 2 semanas, você fica bombadinho que nem ele, que tem uma namoradinha, beleza. Pra você, a pessoa se simpatizar com o Hagar, você tem que ser pai ou tem que ser figura paterna de alguma mulher muito mais nova que você. Isso não é todo mundo que tem. Você tem que ter um bigode incrível, sensacional, que nem o do Hagar. O Hagar anda sem camisa. O Cold anda de camisa. Se ele for gordinho, ele prepara. Rabo de cavalo, só no 2. O Cold o radar anda sem camisa. Se você for gordinho, que nem o Cold, pode botar uma camisa, ninguém vai reparar que ele é gordinho assim, porque ele tem um braçudo. O Hagar não tem como esconder. Outra coisa, o Hagar é incrível, cara. Ninguém é tão incrível quanto o Hagar pra se partizar com ele assim. Então você tem que botar um cara tipo o Cold, o Gaia, pras pessoas. Ah lá, esse cara é maneiro, eu sou parecido com ele. Ninguém era parecido com o Cold na época que era criança e jogava esse jogo, cara. Ninguém era parecido com o Hagar e ninguém muito menos era parecido com o Gaia. Cara, eu era igual o Hagar. É, continua até hoje, né? Tem aqui aquele amigo lá, o pau pra toda obra, né, cara? Tipo o Yoshi, assim. Até, ah, eu vou morrer. Eu deixo o Yoshi cair e eu continuo. Isso, né? E tipo, tem uma da. É um dos melhores desenhos da internet, aquele Betrayal. Betrayal. Então, assim, é o cara que se joga na sua frente pra levar a bala, né? É o Shiryu, cara. É, ainda é o cara que, tipo assim, ele gosta de você, ele morre por você, mas a primeira oportunidade que você tem pra pegar um Yoshi azul, você abandona ele e pega o Yoshi. Yoshi azul, pobre. O Yoshi azul voa e o Yoshi verde não. É que nem o Tails, assim, né, cara? O Tails é tão seu amigo, ele confia tanto em você que ele copia exatamente todos os seus passos que você fizer, só que um pouco depois de você. Então, se você for um Sonic escroto, você pode mandar um lead him to the edge. Você pode guiar ele até o abismo, botar ele pra... Tem um vídeo aí no YouTube que é só mil e uma maneiras de matar o Tails enquanto ele te segue. Porque ele só te atrapalha, cara. Ah, tu taca o Yoshi do abismo, você troca ele por um Yoshi azul ou por qualquer outra cor, porque na verdade o verde é o pior. E fazem um jogo onde o objetivo dele é te salvar. Tipo, se eu fosse ele, eu falava, vai se fuder, chama o meu irmão azul. Não, o jogo do Yoshi, ele passa uma fase com o Yoshi verde, aí ele fala assim, aí Yoshi azul, a pica agora é tua. Aí eu jogo o Mario pra cima do Yoshi. Eu ia falar isso também, no próprio jogo do Yoshi, ele ainda só se fode, coitado. Ele tá lá na moral, na floresta, curtindo a vida selvagem, dinossáurica dele. Na vila, na ilha dos Yoshis. Aí cai um bebê na cabeça dele. É na cabeça. Aí o moleque bebê monta nele e fala, ah, montei. Isso aí é o cara que tá disposto ao sacrifício, né, cara? Caras como Shiryu, Cassius, o Yoshi. É, exato. Caras que não pensam duas vezes antes de dar a vida pelos outros. O Shiryu, sim. O Cassius, não. O Cassius, ele queria a glória só. Porque... Queria porra nenhuma, cara. Queria nada. Vai ouvir lá o podcast de Tanguinha número 15 sobre o Cavaleiro Zodíaco que eu explico lá, o Cassius. TanguinhaCorp.com. O Yoshi, ele não é tipo o seu Mega Brother. O Mega Brother do Mario é o Luigi, né? O Luigi é o parceirão do Mario que tá lá, ajuda o Mario em todas as partes. No final ele vê não, o sim, Mario comendo sim, a princesa. Depende do jogo que depende você tiver. Depende do referencial. Tipo assim, o Mega Brother do Mario é o Luigi, mas o Mega Brother do Yoshi é o Mario. Tipo assim, você vê que ele é pensado em sidekick. E tipo assim, cara, o Yoshi serve pro quê? Pra tu arranjar o Yoshi azul e ir direto pro sétimo castelo. É muito escroto. É muito escroto. Mas mesmo assim, tu tem um jogo do Mario que não tem o Yoshi, tu fica puto, fala, pô, essa merda não tem o Yoshi. Mas como? Tá vendo? É, o problema do ser humano. Na fase. É escroto. Problema do ser humano, só dá falta das coisas quando perde. É. Porra, ela era tão boa comigo, né? Fazendo sexo toda semana, agora tô aqui na merda. Porra. O Mesh Splinter agora fala, ah, minha prega era tão boa, perdeu a cara de falta. É, cara. O Yoshi, eu acho que ele entra na categoria da montaria fiel. Ele é o bala rápida, é o cavalo, é a montaria de confiança do profissional. É o pé de pano. É o pé de pano, né? Você ia falar cavalo de fogo, cara, eu sei que você ia falar cavalo de fogo. Eu nem lembrei de cavalo de fogo, cara. Você, mentira, eu sei. Você é eu muito mais gay do que eu imaginava. Você falou cavalo de fogo. Ah, é? De quem? Cavalo de fogo, cara. Cavalo de fogo é um desenho irado. No meu sonho, eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Falando nesse lápis, a gente tem que gravar a nossa versão, a sertaneja. É verdade. Muito bom que o Senhor Eternidade ia sentar o pau. É como ele é o sidekick do Ilapis. Aí o Ilapis falou, porra, é muito foda. Aí, muito foda. Como todo bom sidekick, porra. Aí ele pensou assim... Cumprindo o papel. Se ele pensou assim, betrayal. Aí ele falou... Fica assim não, cara. Não vou pisar na tua cabeça pra não cair no buraco, não. Porque a parada é assim, cara. Se ninja inimigo fala de cavalo de fogo, caralho, que viadinho. Agora, se lá fala de cavalo de fogo, uhum. É pô, cara, irá, é realmente foda. Coisa de macho, né? Peguei mulher já falando sobre cavalo de fogo. Aí eu queria falar nada não, mas eu realmente já peguei mulher. Yosh é o tipo da montaria. É o pé de pano do protagonista. Por exemplo, tem a Epona, que é o seu cavalo no Zelda. O cavalinho do Epona? Epona? Epona. Ué, porque tinha uma musiquinha que o pessoal lá no Espírito Santo cantava. Eu sei que o Espírito Santo é um estado de merda, tá? Mas tinha uma musiquinha que o pessoal no Espírito Santo cantava em evento de anime, que era Epona, porque acho que alguém foi de cosplay do cavalo. Aí ele ficou cantando Epona, Epona. Eu achava que era Epona. Talvez seja Epona em inglês, mas eu falo inglês. Chapéis, né? Inglês da criança. Epona. Epona, é verdade. Não é Link, é Link, entendeu? Ué, vamos fazer uma música minha, Gunha, Epona? Epona, Epona, Epona, Epona. A Epona é o cachorro. É o cachorro. Cachorro. A Epona. Não é cachorro, não. É o seu cavalo fiel. Ele vai aonde você for. Você pode estar no alto do vulcão, você não faz ideia de como você chegou lá. Caralho, fudeu. Acordei aqui, tô bêbado. Você pega a sua ocarina, toca a musiquinha e aparece a Epona. Fala, cheguei. Muito mais foda. Fake. São cavalos. Fake. Quero ver você fazer isso no dungeon do Ganondorf. Não, dentro. Ela vai chegar lá. É dentro... peidona. Porra, dentro do dungeon não funciona, né? Se fosse cara? O Yoshi chegava. O Yoshi chegava. Muito mais fodões são os cavalos do Red Dead Redemption, que você pode estar no meio do deserto. Você assovia, precisa de ocarina de pornô. Assovia, ele aparece. Nossa. E se morrer um. Não. Dentro da dungeon você assovia. Caralho, irado. Tu mandou o. Não. Não. Dentro da dungeon você assovia, ele não aparece. Porque ele não consegue entrar. Que nem o cavalo, que nem a Epona. Mas o Yoshi consegue. O Yoshi você não pode assoviar. Você tem que achar ele dentro de um bloco. Aí do bloco sai um ovo. Do ovo nasce um bicho com sela, sapato e o cachorro. Mas se você acabar faz com o Yoshi, você continua com o Yoshi. Você continua com o Yoshi. Só que. Ah, não, pra tira. Sempre. Não, tira. Pô, se for fase 3, você não entra na fase 4 quando com o Yoshi. Quando você entra na frente do castelo. Isso. Ele tem medo de fantasma. Você entra no castelo do fantasma. Não. No castelo principal também. No castelo do Copa. Também. Entra no castelo do Copa quando você nasce no castelo dos fantasmas. Ele peida pro fantasma. É. Pode ficar viadinho, cara. E tem o cachorro. Tem o cachorro? Tem o cachorro? Caralho, moleque. Tira o cachorro de novo, cara. E tem também o agro. Pra quem não conhece, é o cavalo fiel do Shadow of the Colossus. Pra todo lugar que você vai, você tem que. É uma distância muito grande que você vai andar. Então não dá pra subir em cima do monstro com o cavalo. Não, mas pra você chegar. Você precisa do seu cavalo. É muito tenso você ir andando até o monstro. Você vai subir no seu cavalo e levantar sua espada. A espada vai refletir a luz. Pra onde você tem que ir? E o seu cavalo, o agro, é o que vai te levar pra matar o colosso. Só falamos de personagens de montarias merdas. A grande montaria mesmo, a gente sabe que é a bicicleta do Ash em Pokémon. Com certeza. Mas a bicicleta do Ash também. Como é que é a musiquinha da bicicleta? Não tô lembrando. Tan, tan, tan. Ah, não, mentira. Tan, tan, tan, tan, tan. Tá com problema. Você tá longe do Ash Pokémon, Fini. Caralho, Fini, você é um merda, caralho. Esses dias passaram mesmo, hein, cara. Mas aí. Eu não tava ouvindo, falei. Você sabe como é a musiquinha da bicicleta no Pokémon? Como é o quê? Como é a musiquinha quando tá de bicicleta? Cachorro? Não sei. É, tu não é um merda. Caralho, seu merda, caralho. Ah, moleque, eu jogo no. Joga no 64, né? Tá bom. Olha só. Eu jogo no mudo, no Ford. Sabe por que a bicicleta é melhor do que todas essas montarias? Que a bicicleta você pode andar dentro da caverna. E pronto, meu irmão. Chupa. Mas assim, o melhor tipo de sidekick é aquele. É site? É sidekick. O melhor é aquele que quando você tá na pior e tem na gente. Pior, porrão. E achar que eu tá pior. E quando você tá realmente na pior, ele entra dando aquele especial já, mano. Ele entra dando, já entrando de Kamehameha. Esse de voadora. Ele entra igual no Marvel vs Capcom, mandando já o Kamehameha sinistro. Então me dá um exemplo aí. O Odin no Final Fantasy VIII. Espera nem começar a luta, bro. Já chega lá, Zantetsu Ken morreu. Mas é nada feio. Por isso que Final Fantasy VIII é uma merda. É. Por causa dessa paraçada aí. O Odin, o fodão, vai ver um merda do safe. Ah, cortei você no meio. Aí aparece o Gilgamesh. Ah, porra. Enfim. Não, Gilgamesh é maneiro. É, mas é um merda perto do Odin. Gilgamesh. O Odin mata com Gol. golpe, o Gilgamesh escolhe uma espada. E uma delas mata com um golpe. Tem o coadjuvante, que é o filho da puta, o cara que tá ali pra te zoar. Que tá ali pra quando você perder, você ter uma experiência de frustração. Pra que quando você ganhar, você pode falar: chupa, seu filho da puta! Quem não jogou Duck Hunt? Eu tô confundindo com Quackshot, cara, que é muito maserado. Não, que isso, Quackshot é muito bom, mas não é maserado que o Duck Hunt, não. Duck Hunt é um jogo que você usava pistolinha, né, cara? Porra, pistolinha. Eu nunca tive, não, mas eu joguei na casa dos outros. O Duck Hunt, você... O que acontecia quando você errava o tirinho do prato? Alguém ria de você. Alguém? Era zoado, era trollado. Se teu cachorro, você podia acertar teu cachorro. Não. Cachorro? Tu não podia atirar no cachorro, brother. Pelo amor de Deus. Que o cachorro porra, só aparecia. O cachorro só apareceu pra pegar os patos que você matou, jogo assassino do caralho, ou pra rir de você se você errasse. Exatamente. Igual o Muttley. Aí quando você errava o tiro, ele aparecia rir e você falava: filho da puta, não vou deixar esse cara rir de novo de mim. E você jogava for real. Podia ele era o trigger cachorro. Do agora eu vou jogar sério, né? O cachorro do Duck Hunt é cópia do Muttley, cara. Muito cópia desse caralho. Fato. Tem também o coadjuvante que é o seu oráculo. Ele é o cara que sabe das informações e eu sabe tudo da parada. É o cara que você fala: não sei o que fazer. Ele liga e ele fala: então, vou te explicar como isso acontece, funciona assim, as mitocôndrias estão te comendo, GG, fudeu, Fox Die. É o mestre dos magos, moleque. É o mestre dos magos ou o nerd de plantão, né, cara? Ou a gostosinha da empresa. Ou o mestre Splinter, porra. A gostosinha da empresa. Gostosinha da empresa. Que eu esqueci o nome dela, mas ela é muito gostosinha no arte. De quem? Do... A garotinha do Metal Gear. Ah, do Metal... Ah, Mei Ling. É, Mei Ling. Na verdade, a Mei Ling não te dá nenhuma informação útil, né, cara? Ela só... Porra, ela é gostosinha do mesmo jeito. Ah, sim. Infelizmente, esse personagem não é gostosinho. O personagem seria o Otacon. O Otacon também é irado. Eu prefiro deixar a Meryl morrer, porque aí eu... Se não, comia? eu deixo a Meryl morrer, porque aí eu como a Mei Ling e o Otacon é brother. Mas você não come a Meryl de jeito nenhum. Então, por isso eu deixo ela morrer. Já não vou comer, eu vou comer a Mei Ling, pô. Tá sendo. Porra. Aí, eu tô vendo aqui a Mei Ling no 4, ela tá mó gostosinha de novo, hein, cara. Puta merda. Ela tá tipo aeromoça aqui. Mas ela aparece muito pouco. Tem buceta preta. E ela é muito cheia dos não me toque. É mesmo? Quem... É que o Solid tá velho já. Quem tá cheio do me toque me come é a Naomi. Essa Naomi, né? Naomi Campbell. Mas o Otacon é o cara que você fala: caralho, não sei o que fazer. Se abaixa, pega o seu codec. Otacon, I don't know what to do. Ele fala: put your controller on player 2. Now you can beat him. Eu joguei em japonês. É, não, eu muito me inspiro no Otacon pra ser o Ilapso Database, cara. Com certeza, né? Porra. Eu não sei. Eu vou começar a fazer isso, cara. Vou estar, sei lá, andando na faculdade, na prova. Cara, não sei o que fazer nessa prova. Ilapso. Cara, mas sabe que nego lá no nosso curso me trata como tipo um Otacon, né, cara? Nego manda: pô, tem prova de não sei o quê? Eu falo: pô, cara, nem fiz essa matéria. Mas eu vou ver se eu arrumo pra você. Mas a única coisa que eu joguei foi esse Magic, que é uma bosta de jogo lixo, nerd. Diz que você me conhece o quê? Peraí, Ilapso, você acha Magic maneiro? Magic the Gathering? Acho maneiro, eu gosto. Eu acho maneiro, mas... Metade da graça do jogo... Isso é uma rua, né? Isso é uma rua. Aí eu sou muito por isso. Mas então, metade da graça do jogo é você customizar o seu deck. Você jogar aquele jogo merda que você não... Coadjuvante. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso incrível e único podcast. Nós chegando mais ao final da edição 48. Eu nunca pensei que eu ia estar finalizando essa porra. É difícil improvisar, não escrevi nada. Então eu vou pedir aqui ao nosso amigo Crusher, que participou brilhantemente desse episódio, dando várias contribuições. Cara, tem que massagear o ego. O cara tá aqui, não tá recebendo nada. Por isso, tá só na brodagem. Você não tá recebendo nada, não? Coadjuvante. Ele é um coadjuvante daqueles, tipo, do tipo fodão, pra mostrar só onde a gente pode chegar. Então, Crush, o que você achou? Você foi convencido da importância do coadjuvante? O que você achou dessa bagaça? Mas foi... Fiquei convencido que o ninja inimigo e o Ilapso só brigam, cara. Pera aí, eu percebi uma coisa agora. O Mestre Splinter apresentou porque ele é coadjuvante e esse episódio é homenagem ao coadjuvante. Você não entendeu isso, cara? Caralho. Parabéns. Parabéns. Agora. Aí. pedir desculpa a todo mundo com quem eu já discuti falando que Evangelho é uma merda, porque aquele final é ridículo, porque depois dessa, parabéns, Shinji. Parabéns, Shinji. Ah, eu não tinha entendido ainda. Eu achei que o Ninja Inimigo tava de preguiça. Ele falou, sono, não, moleque, eu vou trombar, vou discutir pra caralho aqui, eu não quero mandar aqui nessa porra, não. Eu já vou fazer o Mesh Splitter fazer mesmo e pronto. Olha que não foi nem sutil, olha que a gente falou que tava fazendo, né? Exatamente. Eu tava fumando nessa hora, né? Ah, porra, tabaco é foda mesmo, né? Acaba com o tabaco? Que tabaco, né? Então refaz o tabaco. Refaz o seu tabaco, não. Então, cheguei à conclusão que o Yoshi é um belo coadjuvante. Se você tivesse que escolher, qual seria o coadjuvante ideal da sua vida? O coadjuvante ideal da minha vida? Pô, cara, que isso seria o Ilaps. Obrigado, cara. Sabe que nós fomos coadjuvantes da vida um do outro por 4 anos, cara. 4 longos anos. Isso é bonito, cara. 4 longos anos. É, não existe isso com sidekicks da vida um do outro. Um é o protagonista e o outro é o sidekick. Não, cara, cada um é protagonista da sua própria vida. Não, eu quero saber quem foi que pegou a mulher e o outro ficou na mão só pro outro poder pegar a mulher. Não, porque o Crush já namorava. Então eu quero saber quem foi que pegou uma mulher horrível só pro cara, pra amiga não ficar sozinha e o cara pegar a mulher gostosa. De repente eles se pegaram, gente. Pô, no caso, não. Aí nesse caso eu peguei a amiga e a amiga horrível. Ah, ao mesmo tempo. É, mais ou menos, né? Mandou mal. Tem que ter irritado. Mas, continuando aqui a bateria de perguntas, sobre eternidade, ser sidekick é uma coisa ruim? Depende de quem você é sidekick. Por exemplo, se você é sidekick do Ninja Inimigo, tá na merda. Aguentar a discussão o dia inteiro. Imagina, aguentar o cara mandando QQ porque tem que editar o podcast e tudo mais. Então, seu eternidade, aproveita que você já acabou de dizer a sua experiência própria como sidekick do Ninja Inimigo e diz como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente. Putz, ele não sabe. Putz, né? Então, você pode ir num site chamado Twitter. Sim, é site. E aí você procura lá qualquer merda vir com bastante soco lá. Não sei exatamente o que é, mas é alguma coisa com hashtag da puta que pariu. E aí você manda o seu tweet. E aí eu acho que tem alguém aqui do podcast que lê, cara. Você pode ter certeza que não sou eu. Ou você pode entrar no site que é www.paisfrentesoco.com. Acertou? Acertou. Acertou. Porra. E aí lá, você tá lá e faz rápido. Deixa eu desligar o pergunto. Lá, de vez em quando, o senhor na eternidade lê. Não, eu leio direto, cara. Não, ele lê direto. Cara, porra, tá de bobeira. Todo fico olhando F5 aqui pra ver se alguém comenta. Olha só. E pô, aí lá você pode deixar comentários, porradarias e punhetinhas. E tudo mais. E por fim, você pode mandar um e-mail. Caralho, mandei mesmo. Isso ele não sabe. Cara, eu gosto de jogos @baixofensor.com. Ele leu a bola. Não, cara, o cara grava a leitura de e-mails quase toda semana, cara. O Ilapso faz ele repetir isso quase toda semana. E o cara... Foi promovido a protagonista, cara. Vão se fuderem que eu acertei, vão se fuderem. Exatamente. Aí pode crer, o Senhor da Eternidade é o coadjuvante do Ilapso na leitura de e-mails, né, cara? Aí. O que é pior? Ser o coadjuvante do Ninja Inimigo ou do Ilapso? Também, sei lá, eu não tenho como analisar o Ninja Inimigo, mas do Ilapso eu nunca tive problemas em... E ser coadjuvante? E ser coadjuvante. Não. Você, garota, que tá aí procurando um protagonista pra sua vida? Tô aqui. Não é... Sim. São direitos iguais. Coadjuvante sempre fica com a mulher feia. Ser parceiro não é ser coadjuvante. É diferente. É. Eu era coadjuvante dele e ele era meu coadjuvante. Também. Mas é porque não precisava desse lance de mulher no meio, porque ele já tava namorando, cara. Há muito tempo, inclusive. Ah. Uma mulher linda. Ainda tá? Ainda tá. Ele não teve que aturar ninguém insuportável pra você pegar uma mulher, não? Não. Até isso não é amigo. Mas Wesley, o Crucha, tu é um escroto de amigo. Não. Sério mesmo, tu é um escroto. Vou contar uma história pra você. O auge do nosso sucesso, né? O auge do nosso sucesso, nosso site de tradução de mangá, a gente tava num evento site? De anime aí que... Era site, né? Era site. A gente tava num evento de anime aí que me voltou pra São Paulo aí. E aí, meu, várias gatinhas em cima dele. Uhum. Aí eu fui lá, tentei dar um apoio pro cara, ele não pegou, mano. Duas, eu não peguei? Duas. Ah, sim. Não, mas eu te expliquei por quê. Eu quero pivoto, cara. Se fosse o Lápis... É verdade. É que ele grava pro podcast. Aliás, esse ano aí ele tava avassalador, hein? É. Não, veja bem, eu peguei as duas, mas eu peguei uma de cada vez. E lembra que depois eu até briga porque uma saiu chorando? Lembro. Então. Continua batendo em mulher, velho. Abraço, até semana que vem. Nesse jogo tinha quatro personagens. O protagonista lá que virou o Mario, um baixinho que virou o Toad, a garotinha que virou a princesa. Peraí, que alguém tá mexendo no microfone, enfiando no cu, que é o presunto. Sou eu, porra, porque minha orelha tá... minha orelha tá ocupada, então tá indo no cu mesmo. Ele tá cortando. Não deu pra usar a orelha e eu usei o cu.